condenação que se levantou. Sobre águas a prostituta reina, embriagada ao sangue dos santos a clamar. Ó Senhor, Tu és o Rei dos reis, Teu poder não tem fim. Venceu a besta, o Cordeiro é, e com os fiéis sempre estaremos. Amém. Sete montes, sete reis, cinco caíram, Teu amor nos traz, e os corações em Ti vão se unir, cumprindo a Tua palavra, vamos prosseguir. Ó Senhor, Tu és o Rei dos reis, Teu poder não tem fim, venceu a besta, o Cordeiro é, e com os fiéis sempre estaremos. Amém. As águas são povos, nações a clamar, a grande Teu poder não tem.